Panorama Agrícola para 28 de julho de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira, 28 de julho de 2011. Este é o Panorama Agrícola em noite de lua minguante. Nos trabalhos técnicos hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do programa é: quem semeia vento, colhe tempestade. Na entrevista do Panorama Agrícola desta quinta-feira, lançamento do Plano Safra e Juro Zero para Agricultura e Piscicultura. E no Panorama Regional você acompanha Chicão de Lages, que fala sobre o Parque Serra do Rio do Rastro. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. ou ligue 48-3239-5647. Você pode ouvir o programa Panorama Agrícola na internet, no site da IPAGRE, no site do Governo do Estado, também no site rádio online da Assembleia Legislativa e no site do Centro de Ciências Agrárias, no site da FETAESC e no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ande mais de bicicleta ou a pé. Se for preciso, vá de ônibus. Deixe o carro na garagem. Economize combustível e ajude a não poluir tanto o meio ambiente. É hora das notícias. O governo federal vai ampliar o combate a batedouros clandestinos de animais e incentivar o aumento da rede de inspeção de alimentos. O Ministério da Agricultura dá um prazo de 60 dias para avaliar e auditar serviços de fiscalização estaduais e municipais interessados em aderir ao SUASA, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Estados e municípios incluídos no SUASA têm serviços de inspeção equivalentes ao Serviço de Inspeção Federal, permitindo que produtos de origem animal e vegetal locais sejam comercializados em todo o país. O governo quer assim estimular a adesão dos serviços de inspeção locais ao SUASA. O ingresso no sistema significa novas possibilidades de mercado para produtos da agricultura familiar e também serviços veterinários mais qualificados. Um grupo de fiscais federais agropecuários está em treinamento para comandar a capacitação de inspetores nos estados e municípios. O SUASA foi criado em 2006 por meio de decreto com a finalidade de ampliar a capilaridade da inspeção dos alimentos de origem animal e vegetal. E educação no campo, ou do campo, desafios teóricos e práticos. Esse é o tema do segundo seminário de pesquisa em educação do campo, que a Universidade Federal de Santa Catarina promove em novembro, entre os dias 16 e 18. O evento tem inscrições para trabalhos abertas até o dia 30 de julho e é destinado a alunos de graduação, pós-graduação, professores e pesquisadores na área. Os trabalhos devem se enquadrar num dos seis eixos temáticos que estamos anunciando agora: educação do campo, trabalho e movimentos sociais, educação do campo e políticas públicas, educação do campo e práticas pedagógicas, educação do campo, infância e juventude e educação do campo, território e sustentabilidade, e educação do campo e educação especial, situação atual, demandas e perspectivas. Informações adicionais pelo telefone 48-3721-8714. Fique ligado no Panorama Regional. Parque Serra Rio do Rastro. A criação do Parque da Serra do Rio do Rastro, compreendido entre os municípios de Bom Jardim da Serra, Lauro Miller e Orleans, foi autorizado pelo presidente da Fundação do Meio Ambiente, Dr. Murilo Flores, da Fátima. A futura unidade de conservação de proteção integral terá investimento de mais de 2 milhões de reais só na implantação de um mirante e um teleférico. De compensações ambientais, estão previstos investimentos na ordem de 6 milhões por conta do empreendimento da energia eólica. Energia eólica é importante, fonte de energia limpa, né? Através do que? Uso do vento. E a proposta, então, do novo parque prevê área delimitada para conservação do meio ambiente natural, tráfego de veículos e pessoas, além da exploração de atividades turísticas e comerciais. O projeto contempla ainda a articulação com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, privada para proporcionar seu desenvolvimento sustentável. Os recursos de compensações ambientais devem ser depositados numa conta especial e aplicado, então, de acordo com o tempo do compromisso previamente aprovado, como em trilhas de vegetação do parque, infraestrutura, de maneira geral. Então, a criação desse parque da Serra do Rio do Rastro, além de ser interessante como um fator turístico, também tenho certeza que vai trazer um desenvolvimento para toda essa região ali, em termos de recurso, de infraestrutura. Importantes essas ações. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Hoje, quinta-feira, 14h, neste 28 de julho, acontece em Florianópolis o lançamento do Plano Safra para Agricultura Familiar em Santa Catarina e também algumas ações da Secretaria de Agricultura e Pesca. Quem traz detalhes sobre esse assunto é o secretário João Rodrigues. É para o dia 28, às 14 horas, no plenário da Assembleia Legislativa. Nós vamos, juntamente com o MDA, também a Superintendência do Banco do Brasil, e as cooperativas de crédito, lançar oficialmente o Plano Safra Catarinense, que será por parte do Estado, juntamente com o Ministério da Agricultura, mas com o reforço do governo de Santa Catarina, a liberação de 100 milhões de reais para o Juro Zero Agricultura e Juro Zero Piscicultura, além dos demais programas da agricultura para o Estado de Santa Catarina. Bem, então, junto com o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, ocorre o lançamento do Juro Zero, um programa aqui da Secretaria. Exatamente, é um programa que vem com uma nova roupagem, o antigo Revitalizar, que vem com uma roupagem um pouco diferente, os valores superiores ao anterior. Anteriormente, no Revitalizar, o limite por produtor era de 30 mil reais com subsídio de juro, agora foi para 50 mil reais. No anterior, em 3 anos, foram operacionalizados aproximadamente 80 milhões. Nós vamos, só esse ano, 100 milhões. Expectativa de 4 anos de governo, 400 milhões, para poder fomentar, para poder incentivar a agricultura catarinense. E vamos apresentar também, obviamente, o lançamento da internet e o telefone fixo no campo, que nós já começamos a instalar no estado de Santa Catarina. Tudo isso dia 28, 14h. Dia 28, 14h, aberto ao público e principalmente o produtor rural, nosso convidado. Além dos nossos secretários de agricultura de todos os municípios, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários regionais, gerentes regionais de agricultura, todos são os nossos convidados para esse importante evento. O senhor já definiu a diretoria de agricultura familiar? Já está confirmado a presença do Hilário, que é o nosso presidente da FETAESC, que está se licenciando da FETAESC e deverá assumir como nosso diretor de agricultura familiar. Também no dia 28? Também no dia 28 a sua posse, e aí nós fechamos por completo o quadro da Secretaria de Estado de Agricultura, com cada pessoa, em cada função, em cada missão, com afinidade, com identificação do setor do qual vai comandar. Secretário de Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, entrevista ao Panorama Agrícola. Obrigado, secretário. Obrigado. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no